Tudo que eu desejo tanto é uma mistura da The Whisky com uma bula acompanhada. A dama quer pegar minha mão e eu só quero pegar um copo. Vejo como obrigação estar no estúdio de graça. Poucos bradas ficam perto quando o problema é grave. Muitos bradas ficam perto quando mando vir as grátis. Deixa desse, isto é bom, há quem diz que o diabo é anjo. O whisky é velho e é dos bons, dela só aceito a dor. Pra esquecer do amor e enterrar a tal dor. Tu precisa do melhor, é a receita do garçom. Eu te amo de martini, mistura com Red Bull. Também vou de cano time, nem faz te lembrar da mão. Eu não quero que termine, termina. Só quero senti-la, senti-la. Falo de tequila, tequila. Garçom, se tem guerra, tem guerra. I love you so much.